No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao programa Catedral do Fado aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Cá estou eu, Joana Santos, para 30 minutos repletos de alma portuguesa e para nestes 30 minutos fazer companhia, trazendo sempre, claro, aquilo que é nosso, aquilo que é português, nosso fado. Já sabe que é muito bem-vindo à nossa Catedral do Fado e que abrimos as portas para si. Se desejar pedir o seu fado, fazer uma dedicatória, pode também escrever-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em canal2.radioantenaweb.info. Vamos dar início à nossa seleção de fados de hoje com Ironia, na voz de Alfredo Marceneiro. Logo depois ficamos com Fernanda Maria, que nos traz Ano Novo. E terminamos esta nossa primeira seleção de fados com Rosa Enjeitada, na voz de Maria Teresa de Noronha. São assim as três grandes vozes que abrem a nossa seleção de fados de hoje. Fique por aí, aproveite, deixe-se levar por esta onda de alma portuguesa. Há sempre um homem qualquer, trocado por qualquer homem. Há sempre um homem qualquer, trocado por qualquer homem. O homem com dor sentida ou com sentido prazer. Deixa pedaços de vida na vida de uma mulher. Deixa pedaços de vida na vida de uma mulher. Embora eterna e amante, jurando amar um só homem, a mulher não é constante. Muito séria que a toma, a mulher não é constante. Por muito séria que a toma, quanto vale a mulher dela? Como a mais feia mulher, perdido de amor por ela, há sempre um homem qualquer. Perdido de amor por ela, há sempre um homem qualquer. E por mais amor profundo, por mais judas que se somem, há sempre um homem no mundo, trocado por qualquer homem. Há sempre um homem no mundo, qualquer homem.

rejeitada, uma mulher que sofreu. Que amava, em quem sonhava uma afeição. Mas esse alguém por outro bem se apaixonou. E assim fiquei sem ele que amei, que me enjeitou. Vida triste e chorada, o teu destino te deu. Rosa enjeita, rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu. Rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu. E é o som de grandes momentos que vamos continuando nesta nossa emissão. Depois de três bonitos fados, vamos continuar com mais três grandes momentos musicais, acompanhados, claro está, a guitarra, viola, poetas e fadistas. Vamos então ficar com Triste Sorte, fado trazido por João Ferreira Rosa. Logo depois, ficamos com Biografia do Fado, que é trazida por Carlos Ramos. E terminamos esta nossa segunda seleção com António Pinto Basto, que nos traz Aquela Estrela. Fique então por aí e ouça mais três momentos escolhidos a pensar em si. Procura numa noite menos escura que traga luar do céu, numa noite menos fria e em que não sinta agonia de um dia a mais que morreu. Há mais que morreu. Vou cantando amargurado, mais um fado e outro fado, que fado, fado meu. Meu destino é se encantado, jamais pode ser mudado, porque do fado sou eu. Meu destino